as suas medidas são todas iguais. O crente redondo é bem fácil pra se enrolar e também pra cair. É fácil para o inimigo levá-lo, é fácil para o conduzir. Ser crente quadrado é bom, o inimigo chama, mas ele não vem. O crente quadrado possui medidas exatas pra Jerusalém. O crente quadrado possui medidas exatas pra Jerusalém. O crente quadrado não anda da forma que o inimigo ordena. O crente quadrado não vai a lugares que a Bíblia sagrada condena. O crente quadrado não faz da maneira que o mundo ensina a fazer. Deixa pra o crente redondo, porque o quadrado no céu vai viver. O crente redondo é bem fácil pra se enrolar e também pra cair. É fácil para o inimigo levá-lo, é fácil para o conduzir. Ser crente quadrado é bom, o inimigo chama, mas ele não vem. O crente quadrado possui medidas exatas pra Jerusalém. O crente quadrado possui medidas exatas pra Jerusalém.